No capítulo 25 de Mateus, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias, eram descuidadas, e 5 delas eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e também a vocês. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo a elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, para a festa de casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. No caso da vinda do noivo, da vinda do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você sabe que ao longo da história, muitos homens, muitas mulheres, já tentaram dizer a data que o Senhor Jesus voltaria. Por exemplo, diversas seitas marcaram data. Inclusive uma tida como profetisa, de um grupo que guarda um determinado dia da semana, que é muito radical na guarda de um determinado dia, que não é o dia que nós guardamos. E aquela profetisa já é falecida, mas tem muitos e muitos livros escritos. Profetisa, entenda-se aqui, falsa. Marcou a data da vinda do Senhor Jesus. E chegou naquele dia, o Senhor Jesus não voltou. E depois remarcou a data, e o Senhor não voltou, e remarcou a data. Se você ver e ouvir alguém tentando marcar a data do dia da volta do Senhor, não dê crédito, é falso profeta. Amém? Não te deixe iludir, porque a palavra de Deus é muito clara. Vigiai, estejam atentos, porque ninguém sabe o dia, e ninguém sabe a hora, e ninguém sabe o minuto. E aí o Senhor Jesus, ele conta essa história, na qual 10 moças iriam acompanhar a noiva, estavam na casa da noiva, e era costume que o noivo ia até a casa da noiva, buscava a noiva e as amigas, e vinha toda uma comitiva até a casa do noivo. E o casamento era bem diferente dos nossos dias. O casamento durava uma semana. Diferente, né? Não tinha lua de mel naquele tempo. E em uma semana os convidados ficavam na casa dos noivos. Alguém fala: ah, mas pastor, era bem diferente do nosso jeito. É bem diferente, é outra cultura. Daí o Senhor Jesus diz que as moças estavam lá e ficou noite, foi ficando tarde, tarde, tarde. E algumas delas, 5 delas, elas tinham aquelas lamparinas. E além da lamparina, elas tinham um azeite de reserva. E as outras 5 dizem: não, o noivo ou não vem, ou o noivo vai chegar cedo. Não precisamos de uma reserva de azeite. E diz aqui na Bíblia que o noivo tardou. E era costume que o noivo não marcava a hora para ir buscar a noiva. Então a noiva tinha que estar sempre pronta, preparada. E as amigas da noiva também. E no meio da noite, ele chega à meia-noite. No meio da noite, chega e é um grito. Alguém viu? Está chegando o noivo! Chegou! Se acordaram rapidamente aquelas 5 que tinham, e as suas lâmpadas estavam queimando forte. E elas tinham azeite para repor. E as outras 5 perceberam que à meia-noite, a lâmpada delas, diz aqui na Bíblia, estava se apagando. Percebe quando o fogo está apagando, ele ainda parece que dá umas respiradas. Ainda sai alguma chama, mas tu percebe que aquele fogo está se esvaindo. E era isso que estava acontecendo com essas moças que não tinham a reserva de azeite. E aí aquelas moças correram para 5 e dado o azeite de vocês para nós. E a nossa Bíblia aqui diz não. As 5 que tinham azeite de reserva disseram não, porque ainda havia mais umas 6 horas para usar, né? Até da meia-noite, até as 6 da manhã, ainda precisaria bastante azeite para manter a chama acesa. A nossa Bíblia diz não, nós não podemos dar. Tem uma outra versão que diz assim, nunca, jamais podemos dar o nosso azeite para vocês. De não para nunca, o nunca é mais forte. Me empresta alguma coisa? Jamais. Logo nós vamos ver o que tudo isso que Jesus está contando significa. E aquelas moças, então, as prudentes que tinham a reserva de azeite, elas tinham e permaneceram na festa com o noivo. As outras saíram no meio da noite para buscar azeite. Aonde? Se te faltar algo, à meia-noite, digamos que você deu uma festinha na sua casa, e à meia-noite faltou carne para o churrasco, foi chegando mais convidado e você tinha lá e faltou. Pensa rápido, tem algum comércio aberto à meia-noite? Acho que ainda não temos 24 horas aqui em Canoas, né? Ainda não? Talvez Porto Alegre já tenha? Já tem, mas aí então esqueça Porto Alegre agora, tá? Mas imagina, você fica em apuros no meio da noite, não tem. Pois elas ainda assim foram, noite adentro, procurar algum lugar. Claro, no nosso tempo ainda é muito mais fácil achar um comércio aberto. Mas nos dias de Jesus, que hora terminava um dia? Que hora encerrava? 6 da tarde. Imagina, não tinha luz. Era tudo na base da lamparina. 6 da tarde, eu penso assim que 8 da noite, 9 então, já é muita noite. Meia-noite é meia-noite mesmo, é alta madrugada. Nos dias de Jesus, para nós meia-noite. Que hora tu vai dormir normalmente? Ah, pastor, meia-noite é o início da noite. Só tente imaginar. Quem morou aqui no interior que não tinha luz no interior, não tinha então televisão, não tinha nada. Que hora normalmente se dormia? 7 da noite, chegou lá, fez a lida do campo, cuidou da lavoura. No inverno, 5 horas, já está escurecendo, 5:30. Lavou os pés, porque tinha um tempo que não se tomava banho, né? Pode falar a verdade aí, é não é, irmãos? A gente lavava o rosto e os pés. Banho é só no sábado. Era, né? Isso mesmo, era. E aí se lavou 7 da noite. Vem cá, gente, não tem o que fazer dentro de casa, é escuro. Vamos dizer, 8 horas mais tardar, se ia para a cama. Aí a gente, bah, o pessoal levantava cedo antigamente, 5 da manhã. Mas quando era 5 da manhã, eles já tinham dormido 9 horas. Quantas horas você dorme por noite? 5, 6, quem talvez dorme bastante ainda dormindo 7, 8. Mas nós temos que entrar dentro da Bíblia aqui. Nós temos que entrar nos costumes da época, nos horários da época, para entender o que está acontecendo. Meia-noite, todas aquelas moças já tinham gastado azeite pelo menos 6 horas repondo suas lamparinas. E elas tinham mais 6 horas pela frente. Meia-noite, acharia algum comércio que vende, era o azeite de oliva? Existe. Se você bater na minha casa meia-noite e pedir azeite de oliva, você vai encontrar, acho que uns 2 litros ainda tem lá, né? Tem uns irmãos aí que quando viajam, eles gostam muito de mim e me trazem, eles querem que eu viva muitos anos, porque o azeite de oliva é bom, você sabe, né? Limpa as veias, tudo. É um excelente remédio. Mas o culto aqui não é sobre medicina, é sobre fé. E aí, gente, se você bater na minha casa, você acha azeite. Tem mais uns aí que tem sempre em casa? Faz um sinalzinho aí. Estou vendo quantos tem azeite de oliva permanentemente na sua mesa. É uma benção, né? Pode usar. É bom para a tua saúde. Mas agora, falando aqui ainda, essas moças saem no escuro. Saem no escuro, já com as suas lâmpadas, tudo indica, apagadas. No meio da noite, não acharam nada. Foram no escuro, voltaram para o lugar da festa no escuro. Bateram a porta. Abre-nos a porta, Senhor, Senhor, Senhor. E ele disse, não, não abro a porta. Diz aqui na palavra, em verdade vos digo que não vos conheço. Tu lembra alguma outra passagem bíblica que diz o mesmo versículo? Uma vez chegaram uns homens e disseram, Jesus, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome curamos enfermos, no teu nome nós fizemos isso, aquilo outro, no teu nome fizeram uma lista de obras. Mas eram homens que andavam pecando, até tinham feito coisas para o Senhor, mas eram homens que não tinham a vida em dia. E o Senhor disse, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade, e praticam a injustiça, saiam de perto de mim. Diz num outro verso da Bíblia, que as pessoas se casavam e se davam em casamentos, e faziam festas e festas e festas, no sentido de deixar o Senhor fora de suas vidas. E diz que a porta se fechou, e eles bateram a porta e não puderam entrar mais. Muitas vezes, na Bíblia retrata a vida com o Senhor, a vida eterna, o futuro com o Senhor. Muitas vezes a Bíblia retrata como uma grande festa. E viver no reino de Deus é uma festa. É ou não é, irmãos? É bom ser de Jesus ou não é? É maravilhoso. Eu acho que as pessoas que não são de Jesus, elas nem imaginam como é bom ser do Senhor. É bom por dentro, você tem paz, você tem alegria, você tem tranquilidade, você deita e dorme. Agora, quem não é do Jesus, é só lutas, lutas, lutas, lutas. Nós temos nossas lutas, mas por causa do Senhor operando em nós, nós vencemos as nossas lutas. E você vence. Agora, uma coisa. Essa parábola é maravilhosa, ela mostra que a nossa passagem por esse mundo, o mundo é lugar de trevas, o mundo é lugar de escuridão, é por isso que temos que ter lâmpadas. Nós temos que ter uma vida com o Senhor, e andar com o Senhor ali no dia a dia. E não é descuidar, hoje eu vou orar, aí vou passar 2, 3 dias, não vou nem falar com o Senhor. Hoje eu vou ler a Bíblia, 2, 3 dias, não vou. Hoje eu vou no culto, aí passo um mês, não vou. Não, não. Nós precisamos constantemente estar reabastecendo o fogo de Deus em nós. Para você perder a sua fé, sabe o que você precisa fazer? Nada, vamos ver juntos. Para perder a sua fé, o que precisa fazer? Nada! Vamos de novo, que a partir de 2 cultos atrás está sendo gravado e lançado na internet. E a sua voz vai sair na internet. Para perder a fé, o que precisa fazer? Nada! Olha, tem irmãos ouvindo na África, tem irmãos ouvindo nos Estados Unidos, tem irmãos ouvindo aqui no interior do Rio Grande do Sul, estão começando agora, é algo novo. Avise nosso site, a pessoa pode clicar lá e ouvir a pregação. Essa pregação aqui vai ao ar. Onde é que está o nosso irmão aí da... Onde é que está o Cedric? Aqui vai... Até terça-feira está no ar. E nós logo, logo vamos evoluir para lançar ao vivo os nossos cultos. Vamos ou não vamos, irmãos? Os irmãos que estão nos escutando na internet, vamos fazer ao vivo logo, logo. Porque nós precisamos abençoar muita gente. Tem um casal que congregava conosco e foi morar no interior... E eles clicaram lá e já mandaram um e-mail para nós. Eles estão morando lá em Santa Maria. Foram estudar e trabalhar lá. E eles disseram, ah, que saudade de ouvir a palavra de Deus trazida aí pela Igreja do Mover. E ouvir os irmãos e essas respostas que vocês dão, essa participação. E eles estão começando a, de novo, tem um vínculo, mantenha o vínculo. Irmãos de muitos lugares, então você fale do nosso site, dá para ouvir essas mensagens lá, tá? Mas esse mundo, o que eu dizia, esse mundo é uma escuridão e nós precisamos estar constantemente abastecendo do óleo, óleo, óleo, óleo. O que nós poderíamos dizer? O óleo é a presença de Deus. Se você perceber que a sua fé está diminuindo, se você perceber que a presença de Deus está enfraquecendo, e nós percebemos, não percebemos? Quando você assim, ai Deus, eu estou sem apetite para as coisas do Senhor, ai Deus, eu não tenho vontade de abrir a Bíblia, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de congregar. Sabe o que é isso? O fogo está se apagando. E alguma coisa está tomando o lugar de Deus na nossa vida, porque nós nunca ficamos sem reposição. Às vezes começamos a nos ocupar com coisas naturais da vida, nem são coisas pecaminosas. Mas começamos a assumir tantos compromissos. E a vida com Deus, ela pode enfraquecer. Não é problema que você tenha muitos compromissos. Eu até tenho uma tese, e ela sei que outros pensam também assim, que é dar um serviço para alguém fazer, dá para uma pessoa ocupada. Amém, irmãos? Quer dar uma tarefa para alguém, dá para um ocupado, porque se dá para um desocupado, ele não faz. Sabe por que ele está desocupado? Porque outros já descobriram antes de você que ele não faz. É por isso que ele está desocupado. E aí você está descobrindo também. Eu gosto de pessoas que trabalham. Nós trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos. Mas temos que ter em mente o Senhor em primeiro lugar. O Senhor é o máximo da nossa vida. Quer isso nos traga benefícios, quer isso nos traga às vezes lutas, colocar o Senhor em primeiro lugar. Tem gente que não vai entender, tem gente que vai se opor. O Senhor em primeiro lugar. Irmãos, outro dia vocês ouviram eu pregar aqui, que eu disse que quando a crise financeira bate na vida de um crente, alguém fica desempregado, ou tem uma crise mundial nesse momento, e as pessoas às vezes cortam gastos. E o primeiro gasto, que alguns, não todos, cortam. Lembra que eu disse? O primeiro gasto que se corta é o gasto do altar. Aquilo que é do Senhor, nós acabamos desviando esse recurso para nós. Como é que Deus chama isso lá em Malaquias 3, 8, 9 e 10? Roubo. E foi muito interessante que essa palavra que eu disse, quando você está apertado, corta as coisas de Deus. Primeiro é cortar o que é do Senhor. Corta no lugar errado. Irmãos, sabe quem corta no altar? Aqueles cujo fogo de Deus, presença de Deus está se apagando. Você sabia? Aí uma pessoa me procurou. Quando eu falei essa palavra aqui, o Espírito Santo tocou. E a pessoa me procurou. Pastor, eu tenho que falar contigo. Eu estou atravessando um momento pouco apertado, não é nada desesperador, não. Mas porque as finanças... Não é que as finanças encolheram, não. Eu continuo ganhando a mesma coisa, me disse. Mas eu fiz conta demais. E pastor, eu cortei da obra de Deus. Veio me dizer. O que eu disse? Cortasse no lugar errado. E aí eu disse àquele irmão. Irmão, o que é do Senhor, é do Senhor. Não mexe no que é do Senhor, porque Deus vai honrar a tua fé. Mas pastor, está apertado. Não quero saber. Ou tu crê, ou tu não crê. Ou o que Deus diz é verdade ou não é verdade. Eu não posso dar desconto. Você não pode dar desconto, o que Deus diz é aquilo. E aqui essas moças, vocês viram que elas foram imprudentes, foram desleixadas. descuidadas, e quando começou as lâmpadas a falhar, o fogo delas lá começou a diminuir, elas disseram: dado o azeite de vocês para nós. E as outras disseram: não. Escuta o que eu vou te dizer agora. Escuta o que eu vou te dizer. Esse mundo, ele é escuro. E a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. E quando Jesus falou em luz, nunca Jesus falou nessa luz aqui. Essa luz elétrica, não é? Jesus tinha em mente a lamparina. Vocês são a lamparina, vocês são como uma tocha. E uma tocha precisa ser abastecida com óleo. Ontem à noite, indo para casa, passei na frente de uma residência que tinha uma festa, e agora está, parece, em moda comprar essas tochas de bambu, é, não é? E ali tu compra óleo, tem tudo no supermercado. Fica uma coisa bonita, assim, quem pode fazer uma festa num jardim ou num campo. Iluminação com tochas, uma coisa assim, bem diferente. Mas aquela tocha precisa ser abastecida e reabastecida e reabastecida se você quer aquele fogo por muitas horas. Quando Jesus falou exatamente dessas tochas, nesse sentido aí, tem que abastecendo. Por que que você está congregando? Por que que você busca a Deus? Porque você precisa reabastecer. Quantas vezes as pessoas dizem: ah, fui no culto, saí abastecido de lá. É uma expressão que nós usamos, e é assim mesmo. Pode ser que a semana foi cheia de lutas, e você orou em casa, e você leu a Bíblia em casa, e você obedeceu a Deus, mas chegou aqui na igreja, no congregar, e sai mais forte, realmente sai mais forte, porque você recebeu mais, e você de repente precisava sentar aí, como se senta na mesa em casa, e nesse caso, eu estou servindo os irmãos. Estou servindo comida de Deus. A Bíblia diz que os pastores, os pregadores, eles têm que ser bons dispenseiros. O dispenseiro é que entra na dispensa, prepara o alimento e serve. Essa é a minha função também, é servir os irmãos. Então vocês ficam aqui e eu vou servindo, servindo. No final, eu espero ter alimentado vocês. Eu espero que você possa no final dizer: ah, Deus me abençoou nessa noite, através da palavra trazida pelo pastor. É essa a ideia, irmãos, é isso mesmo. Agora, crentes abastecidos, eles têm força, eles têm a luz de Deus na vida deles, eles ganharam óleo novo. Essas moças descuidadas, elas foram levando a vida de qualquer jeito. Parece que começaram bem, porque elas tinham óleo igual às outras. E elas também queriam esperar o noivo, mas lá pelas tantas, ah, o noivo está demorando muito. Esse mundo é escuro. Esse mundo, a Bíblia diz que ele é cheio de trevas. Nós precisamos dessa luz de Deus, irmãos. E se você chegou aqui hoje, e agora as pessoas que já nos ouvem também pela internet, qualquer lugar do mundo pode nos ouvir, e essa palavra, já na terça-feira. Se você que está ouvindo, está sentindo que a vida espiritual está enfraquecendo, a graça de Deus não está fluindo na tua vida, e tu percebe que de vez em quando dá um foguinho, aquele foguinho que está morrendo. Óleo, óleo, óleo, óleo. E na Bíblia, o óleo também é um símbolo do Espírito Santo. Espírito Santo vem na tua vida. E se você vai buscando as coisas de Deus, a Bíblia diz que se você se inclina para as coisas de Deus, vem vida de Deus na tua vida. Agora, se nós nos inclinamos para as coisas mundanas, vem morte na nossa vida. Lá em Romanos, fala isso, no capítulo 8. Te inclina, ao te inclinares para Deus, para as coisas de Deus, vem força, vem virtude de Deus, vem poder de Deus na tua vida. Imagina que alguém perca o apetite nas questões naturais da vida, você não tem mais fome. Ah, um dia talvez tu nem dê muita atenção para isso. 2 dias sem apetite, 3 dias. No quarto dia você vai estranhar: o que está havendo comigo? ou a sua esposa, seu esposo, ou um filho nosso, filho, por que não comes? O que está vendo? Ah, eu não sei, mãe, eu estou sem fome. Qual é o normal nosso? É ter fome todos os dias, esse é o normal. Quando uma pessoa está sadia espiritualmente, ela tem fome de buscar a Deus todos os dias. Ela tem fome de se alimentar, vamos chamar aqui a escritura de pão do céu. Ela tem fome. Agora, se a pessoa não tem apetite pelas coisas de Deus, então ela está doente. E se você que está aqui hoje, que nos ouve, está percebendo, mas por que eu não tenho fome? Está faltando algo, a lamparina está esvaziando, está acabando o óleo, repõe logo, repõe logo. E essa parábola o Senhor Jesus estava falando da vinda dele. Deixa eu fazer uma coisa. Antes nós estávamos orando ali atrás, e eu orei algo que eu não esqueci o que eu orei. E eu disse, Deus, que a gente possa viver cada dia como se fosse o último dia nosso aqui na terra. Cada dia, Senhor, te esperando. A palavra lida de 2 Pedro capítulo 3, de 9 a 13, ali diz que o dia do Senhor virá como um ladrão. Você espera o ladrão? Não, senão a gente vai virar neurótico. Olha o ladrão, que dia vem o ladrão? Imagina você dizendo para os filhos, ó, filhos, acho que hoje vem ladrão. Como é que as crianças vão dormir? Aí não veio o ladrão. Ah, mas hoje vem. Daqui um pouco ele vira uma neurose, uma doença. O Senhor está dizendo que quando ele vier para buscar a igreja, ele está falando do arrebatamento, será num abrir e fechar de olhos. Quando parte, vamos dizer, dos que congregam, parte da igreja, está que nem essas cinco moças, desapercebidas, sem vida com Deus, sem óleo de Deus na sua vida. Parte da igreja será como as cinco moças que estão ligadas, aguardando o noivo, qualquer hora chega o noivo, e quando o noivo chegar, elas têm a luz. Se Jesus voltasse... Bom, agora você pode dizer, se ele voltar daqui um pouquinho, eu estou preparado, né? Estou ouvindo a palavra. Mas se ele tivesse voltado hoje meio-dia? Bom, pastor, eu estou preparado igual. Podia não estar pensando, mas a minha vida está em dia com o Senhor, eu estou preparado. E se ele tivesse voltado ontem para buscar? Porque a palavra de Pedro que nós lemos, lá não fala do, não é do arrebatamento. Lá fala do dia do Senhor, que é dia de juízo. Que esse mundo vai ter um estrepitoso estrondo, uma explosão. Você sabia? E a terra vai pegar fogo. Ai, pastor! Vai pegar fogo. E Deus vai fazer tudo novo. Tudo novo. Mas quando Jesus voltar agora para buscar a igreja, não dá aquele... Agora eu vou me preparar ligeirinho. Não dá. Um piscar, um abrir e fechar de olhos, um piscar, não dá tempo para nada. Pisquem agora. Pena que nós não estamos ainda sendo filmados. Daqui um tempo seremos filmados. E vamos sair ao vivo. E aí toda a igreja, eu vou dizer, pisque, todos nós piscamos juntos e o mundo inteiro vê. Já pensou? Dá uma piscadinha aí, pisca, vamos lá. Quanto tempo durou? Aquela piscadinha bem rápida. Ah, pastor, isso aí é uma... Nem sei se o relógio consegue medir. Consegue, né? A gente sabe que consegue, mas é... Pá! Se você estivesse com a luz de Deus fraquíssima na sua vida, apagada, apagada, daria tempo de se arrepender? Não. Não daria. É isso que está dizendo aqui. Esteja sempre preparado. Agora tem algumas coisas nesta palavra de Deus que são muito, muito interessantes. tem coisas da vida que eu tenho com Deus, que quando Jesus voltar, naquele momento, eu não posso dar nem transferir para ninguém. As cinco moças não podiam transferir o azeite. Elas disseram, jamais, nunca. Quando Jesus voltar, se for hoje à noite, imagina que o irmão Ricardo está aqui na minha frente, estivesse até desviado de Deus, ou um crente nominal, faz de conta, está congregando, mas é uma pessoa que não assume a vida com Deus. E Jesus volta e diz, Paulo, me ajuda! Bom, isso aí, quando diz, Paulo, me ajuda, pastor, me ajuda! Ih, num piscar de olhos, já teria piscado 500 vezes o olho. Quando ele diz, pá, bam, terminou, não tem chance. Eu não posso transferir nada para ele naquele dia final. Portanto, mantenha a sua lâmpada ligada, abastecida com o óleo divino, com o óleo do Senhor. Eu não posso, você não pode, digamos, você tem um filho, e o teu filho não é de Jesus, e você tem orado, e ele percebe que Jesus está voltando naquele... Quando o filho vai gritar mãe, ele, mã, nem a primeira mã não sai a frase, já acabou, não tem chance. A mãe não pode transferir nada para o filho, nesse caso que estou falando. O pai não pode, irmão não pode para irmão. Naquele momento, é só você e Deus. E se você tem óleo, você tem. E se você não tem, não tem. Está selado o destino. Está consumado. Você já pensou? Alguém diz, mas pastor, eu queria tanto o tempo de ajudar, o tempo de dar, o tempo de ensinar, o tempo de evangelizar, é agora. No dia final não dá mais tempo para nada, é agora. Então nós ainda estamos num tempo especial. Você quer ajudar o seu filho? Quer ajudar seu pai, sua mãe que ainda não conhece a Deus? Quer ajudar algum crente que está fraquinho, que não se levanta, não se levanta? Às vezes é um crente mundano, anda assim, quer mundo e quer Deus, quer ajudar, é agora. Depois, naquele momento, não dá mais. Até parecia que aquelas moças, as prudentes, quando elas disseram, não, nós não vamos dar o óleo para vocês, pareciam ruins, né? Pareciam moças muito duras com as outras. Não, por trás disso aqui tem um ensino. Cada um deve manter abastecida sua vida espiritual diante de Deus. A responsabilidade é pessoal. Há coisas que eu não posso transferir. Há coisas que eu não posso dar. E há coisas que eu não posso emprestar. Talvez tenha coisas na sua vida que é assim também. Você não pode transferir, não pode dar, não pode emprestar. Você, por exemplo, não pode transferir a sua paternidade. Se você é pai de uma criança, você é mãe, pode até um casal vir a se separar. E aí a pessoa é ex-marido, ex-esposa. Mas ex-filho e ex-pai não existe. O teu sangue, os teus genes, as tuas as marcas do teu ser ali estão nos teus filhos. Você nunca será ex-pai e ex-mãe. Não, ah, vou transferir a paternidade para outra pessoa. Pode ser que alguém outro até crie os nossos filhos. Digamos, alguém faleceu e alguém tem que criar nossos filhos. Mas eles nunca serão pais. Poderão até às vezes ser padrastos ou pais adotivos, mas pai no sentido literal, mãe no sentido literal, nunca serão. Não dá para transferir. Naquele dia final, fé... Não dá para transferir. Dá para ajudar muitas pessoas no tempo agora. Você quer ajudar alguém? Pede a conta dessa pessoa. Vai lá no banco. Digita ali alguns números, sua senha, e bota o cartão e transferir o dinheiro. Amém. É uma maneira de ajudar alguém. Você pode chegar aqui num culto e dar algo para um irmão. Você está ajudando. Tudo é nesse tempo que estamos agora. Depois, no dia final, não há mais possibilidade de transferência de nada. Você quer abençoar alguém? Quer ser bondoso com alguém? É agora. Quer levar alguém a Cristo? Quer falar de Jesus? É agora. Quer orar por alguém? É agora. Digamos que Jesus vem, e aí, Jesus, agora eu vou orar pela minha mãe, pelo meu pai. Não dá mais. Foi-se. Percebo, irmãos, esse tempo que estamos é um tempo assim muito especial. O noivo, na nossa situação de hoje, o noivo não chegou ainda. E quando ele chegar, ele espera que tanto a noiva como as amigas da noiva estejam prontas para a festa. As moças descuidadas, que ficaram sem óleo, até se converteram, vamos dizer, no meio do caminho se enfraqueceram. Elas não perderam só a cerimônia de casamento. Eu disse a vocês, irmãos, que o casamento durava uma semana. Perderam uma semana de festa. Uma semana de alegria. O que, que a gente está dizendo? Essas moças perderam muito. Na situação da parábola, é a pessoa que perde o reino de Deus, a vida com Deus, para sempre. O destaque aqui está no noivo. Jesus Cristo é o noivo. A igreja, a Bíblia chama de noiva. E as irmãs aqui que já casaram, sabem que a noiva se prepara para o casamento. O noivo se prepara também, mas eu acho que a noiva se prepara mais. Na situação natural nossa. Tem muita coisa que envolve um casamento, até chegar aquele lindo e maravilhoso dia. Nós estamos num tempo, irmãos, de a igreja noiva se preparar para encontrar-se com o Senhor. E sabe que aquele encontro, a noiva é para estar, diz lá em Efésios, sem mácula, que significa sem manchas, e sem rugas. A igreja é para ser uma igreja linda. E é isso que você, que eu queremos para nos encontrar com o Senhor. Chegar com uma fé linda, com uma conduta linda, com uma vida espiritual linda, com uma vida natural linda. Dizer obrigado, Senhor, aqui está. Eu sou parte da tua noiva, estou limpo, estou puro, estou lavado pelo sangue de Jesus. Então você está preparado para o Senhor. Quer você esteja dormindo quando o Senhor vir, pode estar dormindo na sua casa, a Bíblia até diz que dois estarão na cama, um será tomado e o outro não. No caso, se o casal, um fosse cristão e o outro não cristão. Estarão trabalhando no campo, um vai ser tomado, o outro não. Estarão trabalhando, moendo num moinho, uma será tomada, outra... hoje seria trabalhando numa grande fábrica, trabalhando dentro de um escritório, trabalhando num instituto de cabeleireiro. Um vai ser tomado ou deixado o outro. Às vezes nem todos lá dentro são cristãos. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. E a nós fica a recomendação e a ordem final. Vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Eu só quero dizer uma coisa, irmãos. Quero que o Senhor volte hoje, daqui a 100 anos, 200, 300, 1000 anos. A mim não importa a data. O que importa é que eu passe a minha vida na espera, na expectativa. Porque se eu tenho a expectativa, eu estou sempre ligado no Senhor. Se eu perco a expectativa, entra em desânimo, entra em descuido, e o fogo de Deus vai se apagando na nossa vida. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos falar com Deus. Pai, eu te agradeço, porque a tua palavra, ela põe óleo na nossa vida, ela põe combustível novo na nossa vida espiritual, até mesmo na vida material. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão, também de quem chegou aqui hoje pela primeira vez, obrigado. E o Senhor está falando conosco e dizendo, noiva, te prepara para encontrar com o noivo. Noiva, seja pura. Noiva, não esqueça que o noivo vem te buscar. Senhor Jesus, obrigado que tu és um noivo santo. E o Senhor tem gerado uma noiva santa. Eu quero te pedir, Senhor, por mim e por todos que aqui estão, eu te peço que nós, junto a ti, sempre encontramos combustível e combustível e combustível para manter acesa a nossa fé, aceso o nosso relacionamento contigo. Senhor Jesus, também por aqueles que chegaram aqui hoje com as suas lâmpadas quase secas, sem óleo, talvez alguns completamente secos, que haja nessa noite uma decisão firme de dizer: Senhor, te buscarei e no Senhor vou abastecer a minha vida todos os dias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama para sermos sábios. Como alguém que vai fazer uma viagem tem que se preparar. Às vezes, preparando documentação, preparando transporte, preparando até a saúde para uma viagem. Nós estamos nos preparando para nos encontrar contigo, Senhor. Ajuda que nós não venhamos a cochilar e nem venhamos a nos sujar na trajetória desse mundo, que é um mundo de escuridão. E se a lâmpada apagar, vamos caminhar no escuro, e no escuro vamos tropeçar. Senhor, ajuda-me. Você pode dizer isso também: Senhor, me ajuda. Senhor, abastece a minha vida. Senhor, me faz uma pessoa sábia. Eu estou te esperando, Senhor. Quer voltes hoje, quer volte em qualquer tempo, eu estou te esperando para termos um casamento e eternamente juntos. Obrigado, Senhor. Obrigado. No teu nome, Jesus, nós não queremos perder a nossa atenção, não queremos ficar olhando para os lados. Quando esse mundo chama, chama, chama, com as suas luzes perigosas, queremos olhar para ti, Senhor. Também nesse tempo que começamos a nos preparar para o Natal, é um tempo que o mundo chama com tanta coisa, mas nós queremos olhar para ti, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Obrigado, Senhor. No que cabe a ti, Senhor, continua a derramar o azeite que gera um fogo alto. E no que cabe a nós, que busquemos em ti o azeite. O Senhor é lindo, maravilhoso. Mas da tua igreja espera que ela esteja preparada, porque a porta um dia vai se fechar. E eu quero estar do lado de dentro, contigo. E quem quer, diga: eu também. Eu também. Amém, Senhor. E amém. Amém. Amém. Irmãos, eu não vou chamar aqui para frente, no sentido, quem quer pedir para Deus renovar e óleo, óleo, óleo na sua vida. Mas você entendeu a palavra e você tomou algum tipo de decisão de melhorar a sua condição espiritual? Você tomou essa decisão diante de Deus? Se tomou, leva isso a sério. Leva a sério. Não seja como aquelas moças descuidadas, que no meio da caminhada faltou combustível. Já pensou um automóvel, você vai fazer uma viagem e você não cuidou o abastecimento, e lá pelas tantas, viajando de madrugada, faltou gasolina. É ruim. Até uma situação de risco. Assim é com Deus. Não deixa faltar o combustível. Não deixa faltar. Fé. E aquilo que você quer fazer, em favor dos outros, tanto nas questões materiais quanto espirituais. Faça logo, faça logo, porque vai chegar o tempo que não tem mais tempo. Faça logo. Amém.